abrindo com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão, Tião Carreiro e Pardinho de 1970, lá onde eu moro. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Seja muito bem-vindo ao Clube do Caipirão, defendendo a tradição, mais um programa para você, aqui pela rádio, defendendo a cultura da nossa terra, a nossa música cabocla. Clube do Caipirão. No jeito, Lamento da Saudade, com Zilo e Zalo. Essa é de 1961. Lembra dela? Em noite linda, céu estrelado, a lua branca clareia o chão. Na quietude de um quartinho, chora baixinho um violão. Triste lamento de uma saudade, felicidade procura em vão. Quem eu amava sinceramente, pagou carinho com a ingratidão. A vida, por outro lado, não tem firmeza meu pensamento. Minha alegria se foi pra longe, como as estrelas no firmamento. Sem teu amor, vivo sozinho, como um barquinho jogado ao vento. Desiludido, sigo remando no mar penoso do sofrimento. Sorte tirana, triste destino é este meu. Que mal te fiz, meu grande amor, que tão depressa me esqueceu. Sou como as flores beirando a estrada, que a madrugada empalideceu. Por este mundo vivo vagando, cumpro o destino que Deus me deu. A tradição conserva a história. Clube do Caipirão. Tratar

sertão. Clube do Caipirão. Eu vi com meus próprios olhos em um circo de rodeio, na chegada dos peão que vieram pro torneio. Soltaram tanto foguete, parecia um bombardeio. Na hora da montaria o negócio ficou feio. No parou um burro famoso que eu nem sei da onde veio. Era só sentar no lombo, cada pulo era um tombo, ninguém parou no arreio. Surgiu um moço ganfino no meio da multidão. Pelo traje eu vi que era um homem de posição. Cabelo bem penteado e roupa de exportação. Com as unhas todas esmaltadas e anel de ouro na mão. Pra montar naquele burro ele pediu permissão. Pode ser que eu também caio, mas pretendo dar trabalho pra fama desse burrão. Que beijou a terra, falaram com gozação. Os ganfinos da cidade, quando quer bancar o peão, não para nem amarrado no lombo de um pagão. Se esse ganfino montar, pode preparar o caixão. O burro tirou do lombo caboclos da profissão. Não foi um e nem foi dois. Vamos ver o pó de arroz bater a cara no chão. O moço entrou na arena e calçou a espora de prata. Pôs o paletó na cerca e apertou bem a riada. Sentou no lombo do burro e barbeou nó da gravata. Mordou o burro na espora, ainda surrou de chibata. Depois de pular bastante, quase que o burro se mata. O moço saltou de lado e o burrão ficou deitado em cima das quatro patas. Ganhou o aplauso do povo e ganhou beijo das meninas. O moço contou sua vida bebendo numa cantina. Eu já fui peão de fama lá no estado de Minas. O dinheiro do papai foi quem mudou minha sina. Eu tenho na minha casa um diploma da medicina. Tô morando na cidade, mas a malvada saudade até hoje me domina. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Eu sou de uma terra boa, de um mundo sério bem diferente. De um mundo sem preconceito, de um povo humilde bem competente. No dia que eu vim ao mundo, trouxe alegria pra muita gente. Deixei felizes meus pais, meus irmãozinhos e meus parentes. Eu cheguei com a primavera, com as flores de incontente. Aos 23 de setembro de 1900 e antigamente. Eu calculo a minha idade pelo regime em que eu fui criado. Sou do tempo em que o homem negociava de olhos fechados. Dispensava assinatura, papéis, carimbo e papo furado. E quando um fio de bigode era um documento assegurado. Quando a palavra de um homem tinha um valor elevado, valia 10 vezes mais do que 1 milhão de papéis assinados. Sou do tempo em que a barba simbolizava capacidade.

E ele era cheirador de pó, só os bigodes dele dentro da boca virou uma breieira de pó e virou uma aruvai de urina naquilo. Aí ele tirou um trapo da gibeira, enxugou aquele aruvai dos bigodes. Eu mandei, é agora. E eu fiquei esperando. Aí ele olhou em mim, com aqueles olhos brinados. Tomou geladinho, não tem culpa. Não foi o bebê que falei, vá. Aí eu tomei fogo ligeiro pra descontar aquele lá atrás e fiquei pensando, se eu tivesse dado conta de morrer, eu tinha perdido o trabalho, rapaz. Humor Caipira. É um trecho do show Trova, Prosa e Viola com Geraldinho Nogueira, saudoso, e o grande pesquisador Hamilton Carneiro. Eles são de Goiás. E ouvimos aí o Causo do Carro de Boi. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Opa, muito obrigado a você, amigo, você, companheira, que nos ouve pela internet, pelas ondas do rádio, no carro, em casa, no trabalho. Em nome da nossa equipe, eu lhe agradeço por deixar o Clube do Caipirão fazer parte da sua vida, fazer parte da sua família. Por isso, o nosso programa é mais que sucesso, é tradição. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Levanta o braço direito, companheiro Zé Luquinha, na picape número 2. Já tem moda no jeito, né, Luquinha? Faz sinal de positivo. Então sorta a moda, é Craveiro e Cravinho, Livro da Vida. Levantei um dia cedo, muito triste, aborrecido. Sentei na porta do rancho, dei suspiro dolorido. Imaginei a minha vida, quanto eu já tenho sofrido. Franqueza, naquela hora eu fiquei amargurado. Abri a folha amarela do livro do meu passado. Hoje são as folhas mortas pelo vento carregado. A gente nasce no mundo, goza até uma certa idade. Quando tá nos 20 anos, linda flor da mocidade. A vida é uma rosa aberta, cheia de felicidade. Depois tem o casamento, cabelo já vai pintando. Parece a ruga no rosto, a marca do desengano. O prazer belo da vida devagar vai se acabando. Os anos correm, não param, os fios já estão criados. Fizemos nossa missão, cumprimos o dever sagrado. É o fim do livro da vida que o destino traz marcado. Clube do Caipirão. Adeus, capelinha branca, no bairro onde eu nasci. Adeus, talvez nunca mais eu voltarei por aqui. Ela parecia um anjo. estarei longe daqui. Clube do Caipirão. A boiada do Araguaia, logo após a travessia, parou pra fazer pousada, porque já escurecia. Naquele ermo deserto, só céu e mato existia. Morava uma pintada, terror da selva bravia. Quando essa fera miava, tudo ali silenciava, sertão inteiro tremia. Moído pelo cansaço da luta daquele dia, naquela noite soturna, enquanto o fogo ardia, deitado sobre o bacheiro, a peonada dormia. Somente um urutau o silêncio interrompia. De vez em quando gritando, parece que anunciando o perigo que surgiu. A noite já ia alta, era quase madrugada, a boiada remoía lá na beira da aguada, ouvindo o mugir do gado, a fera esfaimada, naquele andar de felino, veio vindo de emboscar. O cheiro da carne humana, aquela fera tirana, foi atacar a boiada. Aquele pobre boi velho que nas águas foi jogado, conseguiu sair com vida antes de ser devorado, pra se ajuntar a boiada com o corpo retalhado. Ele ia caminhando passo a passo bem cansado, andando com lentidão, chegou na hora que os peões já iam ser atacados. Defendendo a peonada que acordou espavorida, aquele pobre boi velho com o corpo em ferida, morreu lutando com a fera, e por ele foi vencida. Disse o moço ponteiro, com a alma comovida: foi quem não valia nada, que salvou toda a boiada, e também as nossas vidas. Ê, modão, hein? Os amantes da rancheira Pedro Bento e Zé da Estrada, de 1978, A Boiada do Araguaia. Antes tivemos Capelinha Branca com Nestor e Nessorzinho, gravada em 1974, e o Craveiro e Cravinho, Livro da Vida. Clube do Caipirão é tradição caipira. É o Clube do Caipirão defendendo a tradição. Mais uma pausa, não sai daí, que tem muita moda pra gente ouvir. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Que maravilha, é uma satisfação imensa estar aqui junto com você, recordando grandes sucessos, matando saudades e apreciando as novidades do nosso mundão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Essa moda foi gravada em 1978 pela dupla Zé Tapera e Teodoro. Fez muito sucesso. Aliás, a dupla Zé Tapera e Teodoro era cheia de fazer teatrinhos no meio das canções, igual o Leo Canhoto e Robertinho fez por muitos anos. Vamos ouvir o Japonês no Saravá com Zé Tapera e Teodoro. Japonês muito rico, um famoso fazendeiro, começou a namorar a filha de um brasileiro. Somente pra passar tempo, um namoro passageiro. O amor da pobre moça era puro e verdadeiro. Japonês não quis casar, deixou a moça chorar, preferiu viver solteiro. No canto da fazenda, um sapo a moça enterrou. No prazo de pouco tempo, o japonês se quebrou. Sua lavoura de batata veio a mocheira e matou. A lavoura de tomate a ferrugem devorou. Pra salvar as plantações, ele gastou seus milhões, mas nada disso adiantou. De água abaixo, acabando seu dinheiro, o japonês resolveu procurar um macumbeiro. Foi pro estado da Bahia, cidade de Juazeiro, a fim de limpar seu corpo e tirar seu desespero. Num saravá ele entrou, a sua história contou pro velho pai do terreiro. Com licença, não? Pode entrar, Isa. O que é que tu quer? Esse japonês tá muito atrapalhado, não? E esse japonês muito horrorado está, não? Murchou tomate, berinjela também murchou. O japonês tá com a diferença, senhor. Primeira coisa, eu quero saber qual é o teu nome. Se chama Takakara no coxo. Seu coxo, sim, presta senhor. Atenção no que vou dizer. Preste. Tu tá vendo esse copo d'água? Sim, senhor. Tu tá vendo essa mulher no fundo do sim, copo? Sim, mulher tá. Essa é a causadora da tua derrubada. Ei. Agora tu vai procurar essa mulher. Sim, senhor. E vai se casar mais ela. Sim, senhor. Só assim as coisas vão voltar pra você, certinho como era. Sim, senhor. Porque ela enterrou um sapo na porteira da fazenda e enrolou a tua vida. Sim, senhor. Garantido. O japonês agora casa corinho, corinho. Saravá, meu filho. Saravá. O japonês fez certinho o que o baiano mandou. Chegou na sua fazenda, o sapo desenterrou. Com a moça brasileira, mas que depressa casou. Graças a este trabalho, sua riqueza voltou. Vive feliz no seu lar, pro baiano batizar. Seu filhinho ele levou. Com licença, não, senhor? Japonês, agora muito contente está. Deu certo que eu falei pra tu? Bastante, senhor. Japonês casou com moça fundo de copo. Essa que tá aqui. Japonês até trazer o japonesinho, cocinho, pra batizar. Era por um japonês, tá tudo verdinho, verdinho. Japonês agora quer ser compadre pai de santo. Garantido, não? Clube do Caipirão. Thank you.

A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. Estaria sempre perto de você, dirigido pelas mãos da mente, seguindo seus passos sem ninguém me ver. Seria seu anjo da guarda, para que ninguém a tomasse de mim. Ouvirias a cada segundo a frase de amor mais linda do mundo, como a voz do vento lhe dizendo assim: te amo, te amo, te amo, te amo. Você dorme, eu iria ser o seu despertador. E acordando todas as manhãs, banhando seu corpo pela loção do amor. Cada passo que você mudasse, estaria mais junto de mim, pertinho do seu coração, na ternura da minha paixão, como a voz do vento lhe dizendo assim: te amo, te amo, te amo, te amo. Clube do Caipirão. Seu moço, eu já fui roceiro no Triângulo Mineiro, onde eu tinha meu ranchinho. Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa, e quatro barrigudinho. Eu tinha dois boi carreiro, muito porco no chiqueiro e um cavalo bom arreado. Espingarda cartucheira, 14 vaca leiteira e um arrozal no banhado. Na cidade eu só ia cada 15 ou 20 dias pra vender queijo na feira. E no mais estava forgado, todo dia era feriado, pescava a semana inteira. Muita gente assim me diz que não tem mesmo raiz essa tal felicidade. Então aconteceu isso, resolvi vender o sítio e vir morar na cidade. Já faz mais de 12 anos que eu aqui já tô morando, como eu tô arrependido. Aqui tudo é diferente, não me dou com essa gente, vivo muito aborrecido. Não ganho nem pra comer, já não sei o que fazer, tô ficando quase louco. É só luxo e vaidade, penso até que a cidade não é lugar de caboclo. Minha filha Sebastiana, que sempre foi tão bacana, me dá pena da coitada. Namorou um cabeludo que dizia ter de tudo, mas fui ver, não tinha nada.